esteja em nossas vidas hoje e sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Que Deus abençoe o Senhor. Por teu amor, por tua palavra, permanecerei. Expressão da tua glória.